Whisky Yankee Tango, decolado 34, chega o controle no 208. 208. Controle, bom dia, Papa Tango, Whisky Yankee Tango. Whisky Yankee Tango, contato radar 190, sai da PUCA. Sai da PUCA. Whisky Yankee Tango, autorizado pelo Centro Recife, direto Maceió, dá presente. Maceió, graças. Whisky Yankee Tango, chame Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 12545, grato. Salvador, é o TAM 3601, no seguinte da Delta. Tá no ponto 2, pronto, cópia. 3601, autorizado, plano para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, TRI via após conforme a rota do plano. A subida será Dael, Leda, Bridge, primeira curva direita, após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5047, controle no 208. Autorizado com o nível 360 via Upper Zulu 90 até Bridge, Upper Zulu 96 até BH, Bravo Hotel Zulu, após ECT Trivia, após ECT Pegaço Longa. A saída da El Leda Bridge decolado da 10. 5047 o transponder 1208 da 3601. Então 3601, cotejamento correto. Para o push back acionamento, chame em 186. Para pushback 186, o TAM 3601. Salvador, Delta 3601. 3601, livre push, porta táxi. Levantar a táxi 3601. Salvador, bom dia. Oceania 6251. Bom dia. Autorizado Guarulhos, 360, VP Zulu no meio, decola pistão 0, curva direita. Saída da Euleda Bridge, controle 20.8, aciona 5052. Autorizado 360 para Guarulhos, Viança Zulu 16, decola pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 20.8, transponda 5052, Oceania 6251. É porta para o push 6251. Por cá, obrigado. dia, Salve Salvador, Salvador Alto, quem é? Sim. Salvador Alfa, quem é? Preciso autorização de reboque, bate 3 até a posição 03, do bate principal. Quem aguarda? O Alfa, quem é? Aguardará. Mexendo a 62 segundos, tem estimado puxa. Negativo, senhor, ele não chamou puxa, 625. Acho que eu queria confirmar se tem estimado o puxa. Aproximadamente 10 minutos, senhor. Ok, senhor. O Alfa que está autorizado o reboque, reporta no término. Iniciará e reportará o término, graças. Torre Salvador, o TAM 3601 para o táxi com 181 a bordo, com 3 horas e 40 de autonomia, alternando o Galeão. Autorizado táxi em Índia, reporta ponto de espera 190 pronto, que é legal 9010, 3601. Reportará ponto de espera pronto, 3601. Salvador, tá 3601, não tá pronto de ingresso, não, 90. 3601, autorizado a linha de decolar, pista no 0, 20, 060, grau 079. A linha de decolar, tá 3601. Controle Salvador, boa noite, tá 3601 decolado no Peugeot da Eoleta Bridge. Bom dia, tá 3601, nós também mantém o 360, Cira Léo. Vai subir a montanha 360 direto da Elta, 3601. Restrita ao nível 320. Restrita ao 320, tá 3601. A 3601, chame o centro Recife em 1251, alterne 1-3325. 1-2-5-1-2-3-2-5, tá? 3601. Ô Solo, o Xané 6251, para puxa essa lá. 251 confirmando o padre 3, autorizado pushback e acionamento, reporta para o ataque. Poxa, o padre 3, é, reporta ataque. Torre Oxenera, 6251, está acionado, pronto para o táxi, 138530, Galeão. Entendido, 138, a bordo, 251, táxi via Índia, reporta ponte perdão no zero, pronto, que legal, no zero, no zero. Ok, Índia, reporta pronto, 10 no zero, 51. aproximando, quanto espera, pronto. Oceaner 6251. Whisky 1, autorizado, LN, colapso no 0, vento 030 graus, 02 longe. Whisky 1, tem linha de alinhamento e decolagem. 1-0.